paixão. Toda vez que eu te olho, não consigo dizer não. Por mais que eu queira, não consigo mais pensar em nada. Dos sertanejos no ar. Moda sertaneja. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. É dia de rodeio. O sol nem bem nasceu e já me pega no caminho. Vou com Deus, Nossa Senhora. Não sei andar sozinho, eu chego reio. Já tô pra lá do meio. Eu chamo na espora, vamos embora, que hoje é dia de rodeio. A festa tá bonita, tem peão rodando laço. Da loira eu quero um beijo, da morena um abraço, eu tô no meio. É dia de rodeio. Tem um sanfoneiro pra ninguém ficar parado. Pro cara que é solteiro tem mulher pra todo lado. E quem não veio tem até pra bicho feio. Chega de conversa, vamos nessa que hoje é dia de rodeio. Papo que tá danado, que a gente não tem pressa. Daqui ninguém me tira, o bailão tá bom a beça. Bota na banguela, tira o pé do freio. O dia tá tão lindo, é dia de rodeio. Rodando laço, da loira eu quero um beijo, da morena um abraço, eu tô no meio. É dia de rodeio. Tem um sanfoneiro pra ninguém ficar parado. Pro cara que é solteiro tem mulher pra todo lado. E quem não veio tem até pra bicho feio. Chega de conversa, vamos nessa, que hoje é dia de rodeio. Papo que tá danado, a gente não tem pressa. Daqui ninguém me tira, o bailão tá bom a festa. Bota na banguela, tira o pé do freio. O dia tá tão lindo, é dia de rodeio. Tá bom que tá danado, que a gente não tem pressa. Daqui ninguém me tira, o bailão tá bom a beça. Bota na banguela, tira o pé do freio. O dia tá tão lindo, é dia de rodeio.

ou mentindo pra mim mesmo que esqueci. Não esqueça que eu te amo, por amor te deixo ir. Se quiser voltar um dia, eu estarei. Um sucesso atrás do outro. Moda sertaneja. Fazer sofrer. Se eu ouvisse que às vezes o amor machuca como um leão raivoso e é tão perigoso. Se eu falasse tudo aquilo que a razão mandasse, não caía no seu jogo. Mas como fui tão bobo, deixei acontecer. Quando a gente se apaixona, fica certo, surdo e mudo, e só o coração pode entender. Sertaneja. Sobre as margens de uma estrada, uma simples pensão existia. A comida era tipo caseira e o frango caipira era o prato do dia. Proprietário, homem de respeito, ali trabalhava. trabalhava com sua família, cozinheira era sua esposa e a garçonete era uma das filhas. Foi chegando naquela pensão um viajante já fora de hora, e dizendo para a garçonete: me traga um frango, vou jantar agora. Eu estou bastante atrasado, terminando e eu já vou embora. Ela então respondeu num sorriso: mamãe está de pé, pode crer, não demora. Quando ela foi servir a mesa, delicada e com muito bom jeito, me desculpe, mas trouxe uma franga, talvez não esteja cozida direito. O viajante foi lhe respondendo: pra mim franga crua talvez eu aceito, sendo uma igual a você, seja qualquer hora, também não enjeito. Foi saindo de cabeça baixa pra queixar ao seu pai a mocinha: minha filha, mate outra franga, pode temperar, mas só não cozinha. Vou levar esta franga na mesa, se bem que comigo a conversa é curtinha. É a coisa que mais eu detesto, ver homem barbado fazendo gracinha. Foi chegando velho e dizendo: vim servir o pedido que fez. Quando o cara tentou recusar, já se viu na mira de um chimite inglês. O negócio foi limpar o prato quando o proprietário lhe disse cortês: nós estamos de portas abertas pra servir a moda que pede o freguês. Acesse targetw.com, referência para o mundo. Moda sertaneja. Como fui acreditar numa conversa de bar que você tava com outro? Te magoei, te feri, enciumado, nem vi. Bebi demais, fiquei louco. Te fiz chorar e sofrer, ninguém no mundo quer ver a nossa felicidade. Eu não contei até 10, fui logo metendo os pés num grande amor de verdade. Eu não contei até 10, fui logo metendo os pés num grande amor de verdade. Por muito pouco se perde a felicidade, fica na vontade, chora de paixão. Já visitei todos os botecos da cidade pra ver se acaba o meu desespero. É pinga no peito o dia inteiro, quem mandou vacilou. Acreditar numa conversa de bar que você tava com outro. Te magoei, te feri, enciumado, nem vi. Bebi demais, fiquei louco. Te fiz chorar e sofrer, ninguém no mundo quer ver a nossa felicidade. Eu não contei até